roça. Copa de 70. Brasil é tricampeão no México. Um show de bola da seleção. Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino e companhia conquistam definitivamente a taça Gilles Rimet para o Brasil. Depois do fracasso de 66, quando o Brasil não passou das oitavas de final, a CBD traçou um excelente plano para 1970. O comando da seleção foi entregue ao jornalista João Saldanha. Ele convocou um timaço que ficou conhecido como as Feras do Saldanha. A seleção passeou nas eliminatórias. No ataque, brilhou o talento da dupla Pelé e Tostão. Os dois demoliram as defesas da Colômbia, Venezuela e Paraguai. De Gerson para Tostão, está lutando com Sanches, passou, chuta, gol! Pelé, Tostão, a Pelé, entrando na área, Pelé pode marcar, ajeitou, passou por um, chutou, gol! No último jogo das eliminatórias, cerca de 200 mil pessoas quebraram o recorde mundial de público para ver no Maracanã a seleção carimbar o passaporte para o México. O Brasil venceu apertado o Paraguai por 1 a 0, gol de Pelé, que você ouve agora na narração de Valdir Amaral. Extrema esquerda, paredou, fecha Edu, bateu em cima, atenção, perigo, cruza o tiro, claro, bateu, entrou, Pelé, gol! Pelé, gol do Brasil! Dessa vez, nosso time era bom, mas dois meses antes da Copa começar, João Saldanha foi afastado do comando da seleção. Saldanha tinha comprado uma briga com a imprensa por ter barrado Pelé, dizendo que o rei tinha um problema na vista e estava praticamente cego. Mas a briga maior de Saldanha foi mesmo com o presidente Médici. Nessa época, o Brasil era governado por uma ditadura militar e conta a lenda que o general Médici tentou impor a convocação do atacante Dario do Atlético Mineiro. Saldanha não aceitou a interferência do presidente. Anos depois, ele relembrou o episódio nessa entrevista. O que eu disse foi o seguinte, eu nunca vi ele em pessoa, nunca tive com ele em pessoa. Até me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele, nós estávamos lá por acaso. E sem saber, claro que na porta talvez eu fosse até barrado, mas eu disse, eu não vou. Bom, o cara matou amigos meus. Eu levei para o México uma pilha de documentos de 3 mil e poucos presos, 300 e tantos mortos e não sei quantos torturados. Então eu vou pactuar com o serviço. Eu tenho um nome a zelar, já tinha e tenho ainda. Não, então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Depois dessa, João Saldanha foi afastado. Zagallo foi chamado para o lugar de Saldanha. Coincidência ou não, Dario, preferido do presidente Médici, acabou convocado. Na verdade, Zagallo aproveitou a base deixada por Saldanha, mas fez algumas modificações importantes. O artilheiro Jairzinho lembra as mexidas de Zagallo no time titular. O que o Zagallo fez simplificou as coisas, mas ele mudou praticamente 70% do time. O goleiro não era o Félix, ele colocou o Félix. O lateral direito era o Carlos Alberto. Ele confirmou, o central era o Djalma Dias e o Joel que jogava. Ele botou o Brito e retraiu o Piazza. Na lateral esquerda era o Rildo, ele tirou, começou com o Marco Antônio e jogou com o Everaldo. O volante era o Piazza, ele retraiu, botou de quarto zagueiro e colocou o Clodoaldo. Na ponta direita era eu mesmo, na meia era o Gerson mesmo. Centroavante era o Tostão mesmo, ponta de lança era o Pelé mesmo, e na ponta esquerda, que jogava o Edu, ele colocou o Rivelino. A comissão técnica levou a seleção para a cidade de Guanajuato, no México, para que os jogadores se adaptassem à altitude mexicana. Em 70, a FIFA permitiu pela primeira vez a substituição de jogadores num campeonato mundial. O jornalista Gerson Sabino conta uma outra novidade da Copa de 70. Em 70 apareceu o cartão vermelho e amarelo. A curiosidade é que ninguém acerta quantas expulsões tiveram, nenhuma expulsão. Foi uma Copa muito bem apitada. E também pela primeira vez os jogos foram transmitidos por satélite para todo mundo. O Brasil inteiro pôde acompanhar ao vivo pela televisão todos os jogos da seleção. E foi formada aquela famosa corrente para frente. 90 milhões em ação, pra frente Brasil. do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. O Brasil ficou no grupo 3, com Romênia, Tchecoslováquia e Inglaterra, os campeões de 66. Estreamos contra os tchecos no estádio Jalisco, da cidade de Guadalajara. Os tchecos saíram na frente, mas antes do fim do primeiro tempo, Rivelino, com uma bomba, empatou numa cobrança de falta. No segundo tempo, só deu o Brasil. Lançamentos precisos de Gerson para Pelé e Jairzinho resolveram a parada. É o próprio Jairzinho que descreve o seu segundo gol no jogo e o último do Brasil na goleada de 4-1, quando deixou para trás uma fila de jogadores tchecos. Uma saída do meio de campo fazendo fila, como você colocou, de uma demonstração justamente de uma perfeição dentro de todos os fundamentos, quer dizer, a parte técnica fluindo com a capacidade física que foi adquirida no transcurso da preparação. Atrás Rosa passa por ele, atrás Rágara também vai ultrapassá-lo, passou pelo Rágara, bateu Vingas, entrou na área, correu, atirou, é gol! Nesse jogo de estreia que Pelé fez uma jogada sensacional que quase termina no gol mais bonito de sua carreira. Ainda no campo do Brasil, Pelé viu que o goleiro Victor da Tchecoslováquia estava adiantado e com um chute forte encobriu o arqueiro. Os torcedores se divertiram vendo o desespero do pobre Victor correndo de volta para o gol e a bola caindo caprichosamente a um palmo da trave. Nosso segundo adversário foi a Inglaterra, campeã do mundo em 66. Foi o jogo mais difícil do Brasil nessa Copa. Vencemos por 1 a 0 com o gol do furacão Jairzinho completando uma jogada iniciada por Tostão, que entortou o grande Bob Moore antes de cruzar para a área. Recebeu o ponteiro, caminho outra vez, a Tostão na entrada da área perigosa, passou pelo Bob Moore, entrou na área, bateu o Raiz, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, atirou o gol! Nesse jogo, o goleiro inglês Gordon Banks faria uma defesa milagrosa, salvando uma cabeçada certeira de Pelé. No terceiro jogo das oitavas de final, o Brasil venceu a Romênia por 3-2, quase complicando um jogo fácil. Agora, o mundo todo prestava atenção aos jogos do Brasil em Guadalajara. Éramos, sem dúvida alguma, o melhor time da Copa. Nas quartas de final, pegamos pela frente o ótimo time do Peru, que era treinado pelo ex-jogador brasileiro Didi. Foi um jogo difícil, com uma grande atuação do reserva Paulo César, mostrando que no Brasil de 70, a saída de um titular do quilate de Gerson não abalava o time. Craque era o que não faltava. Final do jogo, Brasil 4, Peru 2, com dois gols de Tostão, um de Rivelino e outro de Jair. Sempre ele, Jairzinho, que marcaria em todos os jogos da Copa. Na semifinal, encaramos o Uruguai. Era o primeiro Brasil e Uruguai de uma Copa do Mundo desde aquela fatídica final de 50 no Maracanã. Os uruguaios fizeram 1-0, mas nosso time era muito superior. Final, Brasil 3, Uruguai 1. Gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. A vitória colocava o Brasil na finalíssima contra a Itália, que tinha vencido a Alemanha por 4-3 na prorrogação. No dia 21 de junho, as seleções bicampeãs da Itália e do Brasil entravam no Estádio Azteca para decidir quem ficaria para sempre com a taça Jules Rimet. Mais de 100 mil pessoas lotavam o estádio para conhecer o novo tricampeão. O Brasil começou tranquilo e Pelé abriu o placar de cabeça. Numa bobeira de Clodoaldo, a Itália empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, não deu mais para os italianos. A seleção brasileira esbanjou categoria e os gols foram saindo naturalmente. Gerson fez 2-1 com um chute da entrada da área, depois Jairzinho aumentou para 3. E no finalzinho, coube ao capitão Carlos Alberto estufar a rede do goleiro Albertozzi, selando a goleada final. 4 para o Brasil, 1 para a Itália. É o próprio Carlos Alberto quem descreve o gol com narração ao fundo de Jorge Cury. O Rivelino tocou para o Jairzinho. O Jairzinho fechou para o meio. A bola foi para o Pelé. Quando o Jairzinho, antes de dar a bola para o Pelé, quando o Jairzinho foi para o meio, aí eu já comecei a arrancar, porque realmente estava muito aberto aquele lado. Mas aí a bola foi para o Pelé. Quando o Pelé dominou, eu sabia que ela viria. O Pelé deu uma olhadinha rápida. Eu gritei para ele esperar, né? Ele esperou o tempo exato de eu chegar. Cheguei na passada certa, por isso o chute saiu com força, porque eu não chutava nada. E foi só sair ali atrás do gol e comemorar, falando que feio. Passou por ele, lança a pelota Pelé. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos atirou, gol! Brasil 4, Itália 1, com um show de bola. O país inteiro explodia comemorando o tricampeonato da seleção. E o capitão Carlos Alberto exibiu, orgulhoso para o mundo inteiro, o troféu conquistado. Agora, a FIFA teria que criar uma outra Taça do Mundo, porque a Jules Rimet já tinha dono. Ela ficaria para sempre com o Brasil. Até hoje, essa seleção de 70 é considerada o melhor time de todos os tempos. E 4 anos mais tarde, o Brasil chegaria para a Copa da Alemanha, mais uma vez como grande favorito para o título. Eita, esquadrão de ouro! Cabeça para Pelé, Pelé tem que escutar,